Gênesis capítulo 2, nós vamos ler os versos 15, 16, 17 e 18. Eu queria antes colocar para você da seguinte forma. Quando a gente, lamentavelmente, vê um acidente de avião, e tem se tornado cada vez mais raros esses acidentes, mas quando acontece, a primeira equipe que vai é a equipe do socorro. Resgatar vidas, se isso é possível. Apagar incêndio, se isso é necessário. Organizar, socorrer, fazer ali os primeiros atendimentos ou simplesmente fazer as primeiras operações necessárias. Isso aconteceu quando as Torres Gêmeas caíram. Da mesma forma, a primeira equipe de socorro às vidas, de estrutura para que aquilo que está acontecendo seja logo trabalhado para o socorro às vidas e também para que, no caso do avião, do prédio ou de qualquer outro elemento do acidente, aquele contexto seja solucionado. Em alguns casos, como lá nas Torres Gêmeas, por meses os caminhões vieram para recolher o entulho. No caso de um avião que cai, tem toda uma equipe técnica que vem fotografar, recolher as peças. As equipes de socorro e essas equipes imediatas, elas entram com a ação imediata. Mas por trás, sempre, imediatamente, passa a atuar também a equipe de engenheiros. Os engenheiros, eles trabalham mesmo nos primeiros instantes do acidente, enquanto outros estão trabalhando com a prioridade de salvar vidas, a equipe de engenheiros está trabalhando para entender o que aconteceu. E pode ser que nessa equipe existam outros profissionais que não engenheiros, mas o propósito é descobrir a razão do acidente. Entender o que aconteceu. E quanto mais próximos do acidente, mais fácil analisar as razões do acidente. Portanto, todas as vezes que acontece uma tragédia, sempre vai ter alguém que prioriza cuidar das vidas, mas vai ter alguém que prioriza identificar por que aquilo aconteceu. Hoje o tema dessa ministração é o pecado original, ou a origem do pecado. E eu estou trazendo essa ilustração porque, na maioria das vezes, nós somos a equipe imediata que vai socorrer as pessoas ou cuidar do ambiente do acidente, mais do que se preocupar com a razão do acidente. No caso do pecado, no caso das nossas tragédias pessoais, normalmente nós somos as pessoas que vão primeiro tentar socorrer ou tentar resolver aquele ambiente, apagar um incêndio, retirar as peças, remontar o prédio, remontar o lugar, organizar tudo de novo. Geralmente nós somos essas equipes imediatas. E geralmente nós não nos preocupamos com uma equipe de engenheiros que vai também analisar por que isso aconteceu. No gabinete, das coisas mais comuns de acontecer no gabinete pastoral é a gente lidar com pessoas que só estão preocupadas com essas primeiras equipes, socorrer o dano, socorrer a pessoa, resolver o problema e limpar a área. E pouquíssima gente preocupada com a origem, por que aconteceu este acidente. Talvez lá na frente, já sem muita condição de avaliar, de pesquisar, alguém vai questionar por que que aconteceu esse acidente. E falando do pecado, falando das nossas tragédias pessoais, falando das nossas lutas pessoais, tão importante quanto socorrer na hora, é importante nós entendermos como o engenheiro busca entender, lá na origem, por que aconteceu isso. Em função do cuidado dessas equipes de profissionais que vão buscar por que aconteceu isso, que o número de acidentes com aviões diminui, que o número de acidentes com prédios diminui, que o número de acidentes, até mesmo em meio a um terremoto, hoje, em meio a terremotos, inúmeros prédios permanecem de pé, porque alguém foi lá na origem e descobriu o que precisa ser feito para que aquele acidente não volte a acontecer. Na nossa vida pessoal, a gente dificilmente faz isso. A gente chama o pastor, a gente grita, a gente muda, a gente larga o casamento, a gente não. Tem pessoas, mas a gente fala assim, né? Porque aí envolve todo mundo. A gente toma as atitudes imediatas para a gente livrar a nossa pele ou resolver a nossa alma, mas a gente não vai à origem. Então, facilmente, outro acidente acontece. E inúmeras vezes acontecem acidentes seguidos com a mesma causa, só porque não foi cuidada a causa. A ministração de hoje visa exatamente eu e você nos atentarmos para que a gente precisa socorrer imediatamente quando acontecem acidentes no que diz respeito a pecados, às lutas pessoais, às tragédias pessoais, às dificuldades, os conflitos conjugais, familiares. A gente precisa socorrer. Um gabinete, uma palavra, uma oração, uma tentativa de unir as pessoas, um socorro médico, um socorro financeiro. Talvez seja alguém que esteja enfrentando uma luta financeira. A gente vai com as primeiras equipes e socorre, mas é imprescindível que a gente também tenha equipes que vão avaliar, como o engenheiro avalia, por que aquele acidente aconteceu. Capítulo 2 de Gênesis, ele é um destes textos que qualquer pessoa, não só o engenheiro, precisa entender para que alguns acidentes da nossa vida não continuem acontecendo. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Lá no Éden, na origem da vida humana, da história da humanidade, nós podemos ver que Deus havia dado uma ordem debaixo de uma responsabilidade, de uma capacitação, de um encargo. Deus capacitou o homem para cuidar do jardim, administrar o jardim, regar o jardim, cultivar o jardim, cuidar das coisas do dia a dia. E hoje nós continuamos vendo muita gente incompetente para cuidar de um casamento, da criação de filhos, das finanças, da agenda. E olha, a palavra pode ser pesada, mas essa é uma boa palavra. Incompetência significa não se tornou competente para isso. Não é um defeito pessoal. Não é que essa pessoa é inferior a outras, mas o fato de não ter aprendido, estudado como se faz cada uma dessas coisas da vida, discipulado, Bíblia, conselhos, pai, mãe, professores, o fato de não ter recebido ensino acaba que leva essas pessoas a muitos acidentes. Acidentes conjugais, acidentes com filhos, acidentes financeiros, acidentes emocionais, acidentes materiais. E continuam repetindo os mesmos acidentes porque nunca para para ir lá na origem e entender como é que se deve fazer. Da mesma forma, essa questão do pecado. Deus colocou o homem no jardim do Éden, o tornou competente para gerir todas aquelas coisas. E ainda disse a ele: você precisa prestar atenção nessa árvore do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia em que você comer, você vai morrer. Nós já sabemos da história que a serpente veio, tentou Eva, Eva comeu do fruto, que não deve mesmo ser uma maçã. Eva comeu do fruto e ainda ofereceu a Adão, e Adão, bobão, comeu. Eles comeram e continuaram vivos. Isso dificulta mais ainda a análise, porque nos documentos, na origem, Deus havia dito, morrerás. E Adão e Eva olhou um para o outro e falou assim, nós não morremos. Ó, nós não morremos. Mas aí vem o entendimento lá das origens, da engenharia de todas as coisas. Naquele instante, Adão e Eva não morreram fisicamente, mas o espírito de Adão e Eva morreu, perdeu a comunhão com Deus. Adão e Eva passaram a ter um espírito separado de Deus, distanciado de Deus. E a distância, ou o distanciamento de Deus, a Bíblia usa a palavra pecado. Pecado não é só o ato, mas a condição. E qual condição? De total separação de Deus. Então, quando Adão e Eva resolveram não comer o fruto, antes de comer o fruto, na análise dos engenheiros, eles vão dizer assim, não, o problema não foi ter comido o fruto, o problema foi ter desobedecido a Deus. E se quisermos nomear uma palavra específica para a desobediência a Deus, essa palavra pode ser independência. Isso acontece com os filhos, com um filho pequenininho, criança, às vezes pode ser de colo ainda. Ele quer do jeito dele, ele esperneia, ela esperneia. Ele quer independência. Quem é mãe nova sabe, quem é pai novo sabe que tem uma determinada época, tem uma determinada fase que você não consegue controlar a criança. Se você pega ela aqui, ela esperneia, ela quer que você acaba, ela escorrega do seu colo. Geralmente é assim. A independência, ela pode se manifestar numa criança de colo, mas ela pode se manifestar num adulto, em qualquer circunstância, num casamento, na vida social, na vida comunitária, na empresa, no trabalho, na escola. Isso hoje é a coisa mais normal de vermos. Os alunos na escola só querem saber de cada um por si, não existe mais uma autoridade do professor, independência. Portanto, na análise dos acidentes da vida, nós podemos nos lembrar, Deus deu competência ao homem para gerir bem todas as coisas, mas o homem escolheu desobedecer. O homem escolheu a independência. Eu quero do meu jeito. Principalmente porque era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a proposta da serpente, ela falou assim, vocês vão se tornar como Deus, conhecedores de todas as coisas. Independentes. Vocês vão poder guiar a vida de vocês do jeito que quiserem. E eles escolheram isso. Na desobediência, eles perderam a comunhão com Deus. O espírito de Adão e Eva, na desobediência, morreu. Da mesma forma que quando alguém sutilmente, no trabalho, não, o chefe falou isso, mas deixa para lá, ele não sabe, nem vai ver. Quando a gente decide, em qualquer instância, casamento, família, trabalho, escola, igreja, sociedade, ser independente, fazer do nosso jeito, o maligno tem todas as oportunidades, tem toda a legalidade. O pecado original, portanto, analisando o porquê dos acidentes, o pecado original, ele significa independência, por desobediência. É chamado de pecado porque estabelece uma condição em que nós estamos totalmente afastados de Deus. O nosso espírito já não tem mais comunhão com Deus. Na lição dessa semana nós vamos estudar porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos aqueles que nasceram a partir de Adão, nasceram numa condição de pecado, ou também podemos dizer numa condição de distanciamento de Deus, numa condição de espírito morto para Deus. Ter consciência disso, inúmeras vezes, sobretudo nos momentos de acidente, não ajuda a salvar as pessoas. Se o avião caiu e tem pessoas que precisam ser resgatadas, não adianta o engenheiro vir para explicar para o piloto e para as pessoas que estão no acidente esse assunto lá de trás. Aquele momento é o momento de socorrer as vidas, num casamento, numa vida financeira. Mas é imprescindível que alguma equipe esteja cuidando de identificar por que esse acidente aconteceu. Da mesma forma na minha vida e na sua vida. Por que o mundo está do jeito que está? Por causa do pecado. E não pode ser o pecado uma ideia teológica ou religiosa de pecado, de fazer coisa errada, de desobedecer a Deus. Precisa ser o pecado da forma mais analítica possível. Nós decidimos, em Adão, viver uma vida de independência de Deus. Eu sei o que eu faço, deixa eu fazer do meu jeito. Eu que quero fazer isso, eu que vou fazer assim. E pronto, a independência é o nome do pecado do Éden, da estratégia de Satanás lá no Éden. E todas as vezes que eu e você tivemos um rompante no coração, seja no casamento, seja na família, seja no trabalho, seja na sociedade, eu vou fazer do meu jeito, eu quero do meu jeito, eu não estou nem aí para ninguém, ou então silenciosamente a gente só se isola e diz assim, eu sou mais, a gente se comporta da mesma forma que o pecado do Éden e a gente dá legalidade para o maligno. Então, os acidentes acontecem. O retorno a Deus, através de Jesus Cristo, que abriu o novo e vivo caminho, pelo seu sangue derramado na cruz, o retorno ao Pai, o retorno ao reino de Deus, pelo corpo de Cristo, pela palavra, pelo Espírito Santo, é o único caminho de salvação. E esse retorno e esse caminho se chama Jesus. Eu decido não ter uma vida independente. Eu decido, mesmo que tenha que socorrer emergencialmente por causa dos meus acidentes, eu vou parar e eu vou analisar a origem desses acidentes. E eu vou lá atrás consertar para que não haja nunca mais na minha vida esse tipo de acidente. E mesmo que eu seja tentado a esses acidentes, e mesmo que aconteçam acidentes de outras naturezas, eu vou estar mais amadurecido, entendendo de uma forma como um engenheiro, como as coisas precisam ser feitas. Kleber gostou desse exemplo hoje do engenheiro. Mateus também, temos dois engenheiros aqui. Tem mais algum engenheiro aqui? Você é engenheiro? O Ismael é engenheiro também. Temos três engenheiros aqui. E temos um arquiteto. O arquiteto também pode entender bem essa linguagem aí. E talvez na sua casa você esteja bem ciente do que eu estou ministrando. O espírito do homem morreu para Deus. E Adão foi viver fora do Éden. E não só fora do Éden, mas fora da presença de Deus. Por séculos, a partir de Adão, os homens inventaram religião, inventaram liturgia, inventaram doutrinas, inventaram cultos, criaram oferendas, criaram músicas, criaram todo tipo de artifício em tentativas de trazer de novo a presença de Deus. E até hoje nós vivemos as consequências desse acidente do Éden. Não só isso, mas os filhos, a descendência de Adão, que escolheu viver independente de Deus, passou a nascer independentes de Deus. Por isso, todos nós precisamos de Jesus Cristo, precisamos de ouvir o Evangelho, reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador e entregar nossa vida pela confissão pública, entregar nossa vida a Deus. Só isso nos leva de volta à comunhão com o Pai. E é isso que nos ajuda a não vermos os mesmos acidentes repetidos na nossa vida o tempo todo. Então, há uma diferença entre pecado e pecados. Pecado como condição, pecado original como condição da natureza humana, e os demais acidentes que vão acontecendo aos montes na nossa vida, porque a gente não entendeu a origem desses acidentes. Então a gente até tenta. A gente tenta não mentir, a gente tenta não adulterar, a gente tenta não roubar, a gente tenta não pecar, a gente vai tentando, e se pecar a gente tenta resolver, a gente vai tentando, mas é imprescindível que a gente olhe lá atrás a origem do pecado. E se você não se lembrar de mais nada dessa ministração, lembre-se da palavra independência. Eu penso assim, eu acho assim, eu quero desse jeito, eu decidi, acabou, ponto final. Quando nós, por Jesus Cristo, nascemos de novo, aí você entende por que a Bíblia usa a expressão nascer de novo. O nosso espírito renasce literalmente para Deus, porque fomos perdoados, nosso pecado, nossa dívida foi paga, e através de Jesus, que agora traz o Espírito Santo e habita em nós, nós somos guiados de volta ao Pai. Então, nascidos de novo, nós voltamos a ter comunhão com Deus, e então volta pela palavra, pelo corpo de Cristo, a capacitação para cuidar do jardim, para cuidar da vida, para evitar acidentes. E se por acaso acontecer algum acidente, João vem e diz assim, tendes um advogado junto ao Pai. E nós precisamos todos os dias tomar a cruz, significa, Senhor, eu quero colocar essa minha natureza carnal na cruz e eu quero deixar o governo do Senhor conduzir minha vida. Nesse primeiro texto que nós lemos, nós vemos que Adão foi... quem decidiu, Adão e Eva decidiram uma vida de independência. No versículo 18 nós lemos, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O versículo 18 nos desperta para uma coisa interessantíssima. Eu não estou afirmando teologicamente que esses versículos estão de uma ordem cronológica, mas o que a gente entende de imediato, apenas para analisar, não para estabelecer fundamentos, mas o que a gente entende é que até aqui Adão estava sozinho. E que Deus disse para Adão, Adão, não coma. É interessante que a gente pode pensar que provavelmente Deus disse ao Senhor, o Senhor disse a Adão, não coma, não coma, não coma. No versículo 18, então vem o Senhor e far-lhe-ei uma ajudadora. Pode ser que não exista nada disso, de ordem cronológica disso aqui. Mas dá a entender que depois de Deus ter dito a Adão sobre não coma do fruto da árvore, ele diz assim, agora eu vou te fazer uma esposa, uma ajudadora. O versículo 25... ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Esse versículo nos dá a ideia plena de como eles estavam sem pecados, inocentes e puros. E eu vou perguntar isso lá no céu, não sei se é assim também, mas se for, eu vou perguntar. Adão, você sabia? Adão, você sabia, cara? Eu acho que foi isso. Capítulo 3. Leia comigo, leia na sua Bíblia, não fica só assistindo. Se você está em casa, sentadão no sofá, deitado na cama, levanta, pega a sua Bíblia e vá ler. Valoriza aquilo que tem enquanto temos. Porque está muito perto o dia em que eu e você não vamos poder transmitir culto. Você vai ter que ficar sozinho em algum lugar e sozinho e buscar saber, e buscar ouvir, buscar o Senhor. Então valoriza enquanto temos. Extrai tudo que você pode enquanto temos esses recursos. Capítulo 3 de Gênesis, leia aí na sua Bíblia. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Você está vendo a mentira plantada? A dissimulação plantada? Deus não disse, de toda a árvore não comereis. Não comereis de toda a árvore do jardim? Não, serpente, não maligno. Não foi isso que Deus disse, não. Adão poderia ter se colocado, se posicionado. Mas vamos imaginar que Adão não estava aqui nessa cena. Versículo 2, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. É mesmo? É, você não vai morrer, não. Você está brincando. Por que ele falou isso, então? É mesmo, gente, era tão atraente aquele fruto, tão cheiroso, até me deu vontade de comer. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore é boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Da mesma forma que eu compartilhei uma especulação, aqui nós também temos uma outra especulação, que Adão não estava presente quando a serpente chegou-se à mulher, mas é possível que ele também estivesse presente. Mas imagina que ele não estava presente e que a mulher pegou o fruto, a mulher comeu e levou para Adão, e Adão podia comer ou não comer. Vamos voltar lá na analogia com os acidentes. Antes de acontecer um acidente, antes de acontecer alguma coisa que eu não vou ter como resolver, não seria melhor o engenheiro ser chamado, Kleber, para dizer não se pode construir dessa forma? O arquiteto ser chamado, não se pode construir dessa forma. O médico ser chamado, não se pode fazer dessa forma. Não seria melhor chamar alguém que conhece a engenharia das coisas? Ninguém melhor do que o Espírito Santo hoje, na palavra, pode nos dizer a engenharia de todas as coisas. Não fale assim com sua mulher. Não fale assim com seu marido. Não crie seus filhos desse jeito. Não ande assim, não ande assado. Não roube o Senhor nos dízimos, não roube o Senhor nas ofertas. Não deixe de ler a palavra, não deixe de nutrir as suas fontes. Não deixe de andar em comunhão. Quem é que poderia, mais do que o Espírito Santo, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo? E ele não nos convence apontando, acusador é só o diabo. Ele nos convence com amor. Ele nos convence com ensino, ele nos convence com luz. Então a gente vai lá atrás e fala assim, não, eu estou me lembrando que lá atrás Deus já havia me dito que eu não deveria fazer isso, que eu não deveria comer desse fruto. E Eva, você comeu, eu não sei o que vai te acontecer, mas eu não vou comer. Esse é um outro assunto que a gente pode perguntar no céu. O que teria acontecido se Adão decidisse não comer? Mas ele comeu, ele recebeu de Eva e ele comeu do fruto. Eu acredito que ele comeu pelo mesmo motivo de Eva. Eva não era pior do que Adão. O desejo da independência. É mesmo? Nós vamos ficar igual a Deus? Vamos, ele só está escondendo isso de vocês. É mesmo? Então meu pai fez, não, então meu tio, meu patrão fez assim, o pastor, é mesmo? Então é isso, religião é mesmo? Você faz o quê? Seu corpo, suas regras. Seu umbigo, centro do universo. Mas eu não posso viver assim. Eu preciso me lembrar lá atrás, antes que aconteça um acidente, qual é a origem de todas as coisas. O que foi ensinado na construção, nos fundamentos, nas fórmulas, nos princípios, seja da engenharia, seja da biologia, seja do mundo espiritual, para que eu tome decisões que vão até contra a minha própria natureza, minha carne, meus desejos, mas que eu tome decisões sábias que vão impedir os acidentes, chamados pecados, de acontecerem na minha vida. Agora eu estou entendendo, Senhor, a origem do pecado, assim como eu posso entender a origem dos meus pecados. E decidir nessa manhã, nessa ministração, eu não quero por independência. eu quero estar vinculado, eu quero prestar contas, eu quero ter discipulador, eu quero ter pastores, eu quero ter pai, eu quero ter mãe, eu quero ter marido, eu quero ter esposa, eu quero ter filhos, eu quero ter líderes, eu quero ter liderados, eu quero ter pessoas a quem eu tenho que prestar contas, porque eu quero saber o tempo todo que eu tenho que prestar contas ao Senhor. O que foi que Deus disse? Eu poderia até dizer, Senhor, eu nunca li a Bíblia, eu não gostava de ler a Bíblia, então eu não fiquei sabendo dessas coisas. Pois, seu malandro, você deveria ter ouvido. Até os céus proclamam a glória de Deus. E se for preciso, até a mula instrui alguém. Quanto menos, muito mais, melhor dizendo, eu e você, cheios da palavra ao redor, nós não vamos ter desculpas. Senhor, eu quero realmente nessa manhã, inclusive se não for um momento de acidente, se for um momento que está tudo bem, e mesmo que seja um momento de coisas tão difíceis, eu quero parar, não só para socorrer a emergência, apagar incêndio e deixar as coisas do mesmo jeito, eu quero parar para pensar estrategicamente na origem de todas as coisas. De tal forma que eu possa conduzir minha vida com mais sabedoria, e diminuir o número de pecados, de acidentes. Adão, então, comeu do fruto. Versículo 7, abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz de Deus, que andava pelo jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? É claro que Deus sabia onde ele estava. É uma pergunta retórica. É uma pergunta para ver se ele entende. Se cai a ficha. Disse o homem. Ele respondeu, ouvi a tua voz, versículo 10. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Vendo o seu próprio pecado, sentindo-se culpado, tendo medo e se escondendo. Exatamente o que acontece com qualquer pessoa no pecado. Uma pessoa que adultera não tem coragem de encontrar com determinadas pessoas. Não tem coragem de voltar na igreja. Não tem coragem de encarar determinadas situações. Uma pessoa que está andando no pecado ou em pecados não tem coragem. Muita gente vai embora da igreja local porque sabe que está nu, sabe que alguém está vendo sua nudez e dá vontade de sumir, de ir embora, de se afastar, de se distanciar, de se esconder. Lá na origem, analisando os acidentes, nós vamos ver lá na engenharia de tudo a razão de cada acidente, como também a razão do comportamento ou dos desdobramentos de todos os acidentes. Está aqui. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Vitimização e transferência de culpa. Vocês já viram isso em algum lugar? Vocês já viram que em algumas culturas, de países muito longes daqui, de vez em quando a gente encontra pessoas que estão se sentindo vítimas, e de vez em quando a gente se encontra com pessoas que estão pondo culpa no outro, não aqui, não na sua família, não no, em Belo Horizonte, Belo Horizonte não tem, você já viu isso em Belo Horizonte, Kleber? Não. E aí se a gente para analisar por que acontecem os acidentes, a gente descobre lá na origem que Satanás foi muito astuto. Ele plantou na natureza humana não só o pecado da independência, como também da vitimização, como também de transferência de culpa. Não, mas eu não tenho nada com isso, não. Eu nem estava aqui. Eu não fiz porque eu não sabia. Ninguém me ligou. Aliás, na verdade, nessa igreja, ninguém me chama para nada, sabe? Olha a vitimização e a transferência de culpa. Quando nós começamos a identificar, como os engenheiros que vão analisar o acidente, quando nós começamos a identificar as coisas que estão em torno dos acidentes, de forma lúcida, com luz pela palavra, as coisas começam a fazer sentido. Ah, Senhor, eu estou entendendo a origem do pecado e também a origem dos pecados. Disse o Senhor à mulher: que é isso que você fez, Eva? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. De novo, vitimização e transferência de culpa. Versículo 14, então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesse versículo 15, nós poderíamos entrar aqui por mais, até mais umas 2 ou 3 horas, analisando feminismo, e analisando também o que promove, ou o que é a razão, ou a justificativa de muitas feministas, a opressão sobre as mulheres. Porque assim como o feminismo, no modelo maligno que vemos, ele pode ser entendido e explicado como algo das trevas, a opressão a mulheres também pode ser identificado nas questões das trevas. Então você vê desde o Oriente Médio, desde os antepassados, desde a Mesopotâmia, desde todas as culturas, as mulheres sempre foram oprimidas, subjugadas. Aqui está a fonte, aqui está o engenheiro analisando a razão. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Satanás odeia a mulher. Por quê? Porque dela veio a semente daquele que pisou a cabeça de Satanás. Uma mulher dá à luz, gerar um filho é uma das mais maravilhosas honras que Deus pôs em uma mulher. E nós podemos pegar cada versículo aqui nesse processo de ir para a origem, e nós vamos ter aqui pelo menos um dia de estudo, e eu não vou sair daqui hoje, e você vai ter que almoçar diante da sua televisão ou do seu YouTube. Mas vamos seguindo. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz aos filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher. Olha que Deus não disse: atendeste a voz da serpente. Come bem, come. Tem nada a ver, come bem. Visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Esse versículo 21 me leva a um outro desejo de perguntas na eternidade. Senhor, qual foi o animal imolado no Éden? A primeira morte não foi de Caim. A primeira morte foi de um animal. Eu acredito, pessoalmente, que foi um cordeiro. Não é porque eu acho. É porque dentro de um processo de coerência bíblica, o animal que representa quem ia derramar o sangue e o que cobriria o nosso pecado é o cordeiro. Pela primeira vez, um animal foi morto no Éden. E o mais certo é de que foi um ato profético. Deus imolou um animal, tirou-lhe a pele e com aquela pele cobriu o pecador. Assim como eu e você, pecadores, quando temos uma aliança com Jesus, nós somos cobertos por Jesus. Assim como eu que prego para você e sou um pecador miserável, posso ser visto por você como alguém chamado discípulo de Jesus. Isso é, se tornando cada dia mais parecido com Jesus. Sua pele está cada vez mais lembrando Jesus. Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero entender não só a origem do pecado, mas eu quero entender lá na origem a solução do pecado. Enquanto o homem, Adão e Eva, ficavam tentando cobrir sua nudez com folhas, ficavam tentando esconder de Deus, tentando sua vida, e tentando a vida, nós estamos até hoje só acumulando muita tecnologia, muita inteligência, muita misericórdia de Deus, mas muita desgraça social, moral, espiritual. Porque na força do nosso braço nós não chegamos a lugar nenhum. Tudo que podemos produzir é só feiura, só remendos, é só trevas. Independente, o homem não vai chegar a lugar nenhum. Eu e você precisamos de voltar a Deus e sermos, por Jesus, reconectados, nascendo de novo, voltarmos ao Pai, guiados pelo Espírito Santo. Versículo 22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Leia comigo ainda, em Romanos 5. Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, já vimos isso lá na origem. Imagina que no versículo 12 nós estamos analisando o acidente. Nós podemos escolher ficar só resgatando, apagando incêndio, só cuidando de emergência, que é necessário cuidar. Mas sabiamente nós podemos também analisar a origem. Por que o acidente acontece? E aqui vem luz. Assim como por um só homem entrou o pecado na humanidade, e também a morte, a podridão, a cegueira, pecaminosidade, transgressões, irreverência, brigas, angústia, depressão, ódio, matanças, qualquer coisa das trevas. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Verso 13, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Adão prefigurava aquele que havia de vir. Jesus é o segundo Adão. Plano eterno de Deus. Se o primeiro Adão foi capacitado para cuidar do jardim, mesmo assim decidiu por independência, o segundo Adão, Jesus Cristo, capacitado para cuidar de qualquer jardim, decidiu abrir mão da sua glória, do seu poder, se fez homem, se fez servo e se humilhou até a morte de cruz, para que, por ele, toda a humanidade recebesse de volta vida. O processo de destruição parte de Adão. O processo de restauração parte do segundo Adão, Jesus Cristo. Entretanto, reinou a morte desde Adão e Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Leia ainda Romanos 5, o verso 5. 15, desculpa. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça decorre de muitas ofensas. Muitos pecados meus, muitos pecados seus, muitos pecados da humanidade. E de vez em quando eu sou lembrado pelo Senhor de que você já imaginou que você, enquanto viver nessa terra, ainda vai cometer muitos outros pecados? É, Senhor. É, meu filho. Sabendo de tudo, sendo salvo, você ainda vai cometer inúmeros outros pecados. Eu quero te lembrar que todos eles, inclusive aquele do último suspiro de vida, já foram pagos por Jesus. Se eu entendo a origem do pecado, eu também preciso entender a solução do pecado. Domingo que vem nós vamos receber uma ministração sobre isso. Versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ainda leia comigo em 1 João, capítulo 1. Preste atenção se as páginas da sua Bíblia, no meu caso eu já adotei definitivamente o tablet, mas se você usa a Bíblia de papel, se as páginas da sua Bíblia não estão coladinhas, pode significar que nunca passou por esse texto ou que há muito tempo não lê esse texto. 1 João capítulo 1, verso 5, diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, não optamos por independência. Não optamos por ficar quietinho no nosso canto, não quero nem saber de mais nada de ninguém, porque é pandemia, não posso sair. Não. Mantemos comunhão uns com os outros. Se estamos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Adão podia ter ido a Eva. Eva podia ter ido a Adão. Gente, vamos ter um tempo aqui de comunhão, porque é o seguinte, tem uma serpente ali, a mulher está falando, não é mulher, é a serpente. A serpente está falando umas coisas que, vamos ter um papo entre nós aqui primeiro? Deixa eu abrir meu coração, eu estou doidinho, Adão, para comer aquela fruta. E Adão fala assim, eu estou doidinho, Eva, sabe por quê? Porque a serpente diz que nós vamos ser iguais a Deus. Quem sabe, na comunhão, surgem conselheiros, assim, não anda por esse caminho, filho. Se dissermos que não temos pecado nenhum, versículo 7, se porém andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Algum acidente acontece na nossa vida. Pode ser uma questão financeira, uma questão conjugal, uma questão emocional, pode ser uma questão de escândalo, não importa qual pecado, não importa qual problema, qual tragédia, qual dificuldade, qual batalha, qual luta, não importa. Se eu e você estamos debaixo de algum acidente assim, é normal que a gente primeiro queira acudir, apagar o fogo, salvar pessoas, resolver os problemas ali do imediato, mas guarde isso, isso não soluciona nada. O avião que caiu, o prédio que desmoronou, ou qualquer outro tipo de acidente, precisa de gente que vai avaliar lá na origem por que essas coisas estão acontecendo, para que não voltem a acontecer. É possível que eu e você estejamos vivendo algumas dificuldades, algumas lutas familiares, conjugais, pessoais, nesse tempo de pandemia. E se quisermos olhar, não é que alguém que está doente porque pecou. Não, a doença não faz parte de uma consequência imediata de um pecado de alguém. Mas a doença faz parte da consequência imediata do pecado do Éden. Assim como no Éden, o maligno passou a dominar tudo por legalidade que conquistou em Adão e Eva. Todas as suas trevas tomaram conta de toda a natureza humana. E não só os homens, mas a própria natureza geme buscando por socorro pela manifestação dos filhos de Deus. Pandemia, vírus, morte, doenças, enfermidades, o estado de caos que o mundo está, não é fruto só de uma pessoa, de um líder, ou de alguém que fez ou deixou de fazer, isso é fruto do pecado. Por que que alguém não muda, meu Deus, por que que aquela pessoa repete de novo os mesmos problemas? Por causa do pecado. Quando começamos a entender a origem das coisas, nós temos mais condição de avaliar o que eu devo fazer para que outro acidente não se repita. E essa é uma atitude pessoal. Só nós podemos, numa decisão firme, pessoal, de andar na presença de Deus, buscar socorro e direção do Espírito Santo, para nós conduzirmos nossa vida e nossa família na luz. E João diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então aquela equipe de engenheiros aeronáuticos consegue desenvolver novos sistemas. E nunca mais um avião cai por aquela mesma razão. Até os prédios lá de onde tem terremoto estão preparados para não ruírem, porque alguém foi na origem e estudou. Senhor, para a minha vida, eu Sóstenes, pastor dessa igreja, pai dos meus filhos, casado com a Daniela, eu quero entender o tempo todo. Não quero ficar apenas apagando incêndio dos meus pecados. Eu quero entender a origem de todas as coisas e deixar minha vida de independência para uma vida de completa dependência de Deus e interdependência conjugal, familiar, vida de igreja, célula, discipulado. Eu quero isso, Senhor. 1 João capítulo 2, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda também pelo do mundo inteiro. Ora, sabemos que o que temos conhecido por isso, se guardarmos, ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os mandamentos, é um mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Algumas perguntas que eu e você precisamos colocar no altar do Senhor nesse momento. Eu entendo a questão do pecado original. Será que eu posso parar de culpar governo? Parar de culpar parente, parar de culpar pessoas à volta e começar a mirar na origem de tudo. Eu que sou o pecador, Senhor. E se Adão foi a porta de entrada para a morte em toda a humanidade, Jesus é a porta de entrada para a vida de toda a humanidade. Nessa condição de pecado da humanidade, será que eu posso entender a pandemia e as aflições desses dias de Covid, de uma forma espiritual? Isso me leva à rendição ao governo de Cristo, ou está me levando a ser guiado pela minha própria alma e pelo que o mundo diz? Senhor, a partir de hoje eu quero, mais do que sempre, mais do que em qualquer outra circunstância, eu quero verdadeiramente ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Eu quero verdadeiramente ser cheio do Senhor.